Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos a 19 de setembro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia em mais uma emissão de 3 horas de duração. E vamos começar com música, porque esta emissão é essencialmente musical. Vamos começar com música de forma bem calma com Hilary Duff e Anywhere But Air. É assim que se chama o tema que vai abrir mais uma edição do nosso programa. Vamos logo depois ficar com a música dos Fortminer, Where Do You Go? Para ficarmos ainda com a canção do Engate, em português a versão dos Delfins. Depois ficamos com Lost in a Dream, a música do grande e inesquecível Demis Roussos. São estes os 4 temas que abrem as portas para mais um domingo à tarde, aqui nas tardes da sua Rádio Antena Web. Vamos à música, até já! When I'm in a crowd, running island by myself, starting up too loud, wishing I was somewhere else. And I can't believe you hit me fast and hard when you turn to me and say, never change the way you are. Try to catch your eye, things will never look the same. Now I can't deny, you're the moth and I'm the flame. There I go again, I should walk before I run. How can I explain, I can't stop what you've begun. I'm falling through the door, flying across the floor. When you look at me, suddenly it's clear you're burning up my dreams. Crazy as it seems, I don't wanna be anywhere but here. Anywhere but here. What goes on inside is a mystery. Some days I feel like shit, some days I wanna quit. and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone, 'cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot, working my day around a call, but when I pick up I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting, at times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, where'd you go? I miss you so. Every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting, at times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, where'd you go? Bye. que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser um corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. No continuas à espera do melhor que já não vem, e a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. E eu sou melhor que nada. A dream is something we create. E vamos dando já de seguida a continuidade da nossa emissão, essencialmente musical, nas suas tardes de domingo, aqui na Rádio Antena Web. Vamos ficar em primeiro lugar agora com uma música original dos Beatles, mas interpretada aqui por Madonna e ao vivo. Sem dúvida uma grande interpretação desta rainha da pop. Madonna que então interpreta ao vivo Imagine, a música original dos Beatles. Vamos logo depois ficar com mais música, seguindo nesta nossa tarde de domingo, calmamente com o tema de Karel Gott e Einmal um die ganze Welt, a música alemã que também marca presença aqui nas tardes da sua rádio Antena Web. Depois ficamos com Sweet Dreams, a música de George Harrison. E para acabar, por que não Jay-Z, um dos seus, se não mesmo até o seu primeiro sucesso. É verdade, só grandes músicas a passarem aqui na sua rádio Antena Web e no seu domingo à tarde. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people. nur als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, er das Leben leid. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen, davon hab ich schon träumt. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf den Mond spazieren. Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Antena Web, uma porta para o mundo através da música.

Vamos assim dando seguimento ao nosso programa, à nossa emissão. Emissão para o dia de 19 de setembro de 2010. Apaixonou-se por mim, a mulher de um grande amigo, mas eu não sei se lhe conto o que ela lhe faz. É melhor não, pode pensar que eu minto, pode julgar que sou eu que ando atrás dela. Segue e não vê, não vê seu amor fingido, que só um

30 anos, de sonhos e planos que hoje vos vou dizer. Muitas loucuras e amarguras, espero amar e sofrer. Esta cantiga, a minha vida é tema principal. Mas a entrega de sempre, ai, vai ser igual. Não está diferente a alma carente da menina mulher, que sempre deu tudo de mais profundo e melhor do seu ser. E se hoje o sucesso é mais do que eu peço, o meu crer também é. E por cada degrau que ainda subo, mais canto com fé. Por este tempo vivido, chorando e sorrindo, eu dou graças ao céu. Por estas marcas no rosto, de amor e desgosto, eu dou graças ao céu. Por tudo aquilo que tenho, olhar-me no espelho e ter orgulho em ser eu. Por tudo isto que é tanto, a voz eu levanto e dou graças. Penso, só agradeço, quero o mal, quero o bem. Feitas as contas, nos prós e nos contras, não fiquem a perder. E se mais 30 anos vierem, vou sempre agradecer. Por este tempo vivido, chorando e sorrindo, eu dou graças ao vai voltar a marcar presença nesta nossa emissão de domingo, vai fechar a nossa primeira parte, mas antes tenho mais três temas para lhe trazer antes dessa. Vamos ficar com uma música muito bonita que descobri há não muito tempo, há coisa de duas semanas. A música chama-se Heads of Tulare e é um original de Del Shannon, esse tal famoso intérprete da Runaway. Uma música que vai então ser das últimas a tocar nesta primeira parte. Vai poder ainda ouvir a música de Roy Orbison, California Blue, e ainda Hands Clean, a música da cantora Alanis Morissette. Para acabar então, Visita, Visita, é a música que ouvimos, a música alemã a fechar então esta primeira parte do nosso Domingo à Tarde. Eu vou voltar depois de um pequeno bloco publicitário, portanto já sabe, não saia daí porque vai ter mais música nesta sua emissão do Domingo à Tarde. Até já! Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. Think you'll change, but there's one more thing I gotta say. Hats off to Larry. It may sound cruel, but you laughed at me when you said we were through. You told me lies, but it's your turn to cry. Now that Larry said goodbye to you. All day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray I'll be on my way, saving love for you. Every day I pray I'll be on. Starts in my living room.

com Joana Santos na Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. Ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo à segunda parte do Domingo à Tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Vamos abrir esta segunda parte com uma música muito curiosa. É da Steve Miller Band e chama-se Joker. Esta música serviu de mote para uma outra de Shaggy, chamada Angel, e que ele tomou como início. Aliás, adaptou mesmo essa música e ficou então assim. Mas para quem não... Para quem de facto não conhece a música de Steve Miller, do Steve Miller Band, então desafio a conhecer este Joker. Logo depois vamos ficar com uma música, essa bem conhecida, Desert Rose, lançada em 1999 e transformada depois num remix com Sheb Mami. A música então chama-se Desert Rose e vai podê-la escutar também logo a seguir ao primeiro tema do Steve Miller Band. Trago-lhe depois mais duas músicas que espero também sejam do seu agrado. Primeiro os Cranberries e depois os Backstreet Boys com Drowning. E desta forma vamos dando continuidade à nossa emissão do Domingo à Tarde de hoje. Fique bem, até já! Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and all. Loving on the run. I'm a picker, music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Come on, baby, and I'll show you. We can pray. sintonizado no Soul Antenna Web. Sorry, I know you're not. You know you got the power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless, but it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. Even forever don't seem like long enough. 'Cause every time I breathe I take you in, and my heart beats again. Baby, I can't help it, you keep me drowning in your love. Vai prosseguindo, e esta segunda parte também, como é lógico. Vamos ficar agora com mais 4 músicas para que a sua tarde continue a correr serena e tranquilamente. Sabe quem é que vai ouvir agora? Rosário e Água e Sal. Uma música muito bonita para ouvir nesta tarde de domingo. Por acaso, confesso, para mim está-me a soar monótona. É uma tarde monótona, mas vamos lá tornar isto diferente, o mais diferente. Monótona, enfim, é... Até aqui, desde que entrei em estúdio, de facto as coisas são diferentes, mas é bom estar em estúdio, é bom estar consigo, mas diga-se em bom da verdade que, tirando isso, está uma tarde muito aborrecida, está. Vamos tentar contrariar ao máximo esta situação, porque não quero, não é? Portanto, vamos lá ver o que é possível fazer, vamos lá ver se a música também me ajuda a mim e assim também. Então dizia eu que Rosário com Água e Sal e depois All By Myself, para vibrarmos com a voz e a emoção de Celine Dion. Vamos ainda ficar com Midnight Lady, a voz de Chris Norman. Ainda estamos longe da meia-noite, mas para lá caminhamos. E vamos acabar com os R.E.M., Losing My Religion, a música que vai acabar esta segunda seleção de 4 temas. Andamos assim, de 4 em 4, sempre para lhe trazer aquela música que o faz sonhar e depois continuar a deixá-lo sonhar um bocadinho mais. Vamos à música, começamos então com Rosario e Agua e Sal. Agua de nieve en tus ojos de cielo, yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal. Se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días. No supimos dónde ir con aquella alegría. And love so distant and obscure. remains the cure. Love's a game, Love is an ocean, endless and so deep, always in motion. I've got many ways to reach tomorrow. Love will always grow, no pain, no sorrow. When you take me in your arms, you can break me with your heart. I feel the magic of your charm. Oh, you're tearing me apart. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, eternally. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get kind. My life, I'm still dreaming. Anything before has lost its meaning. Heaven in your eyes, my soul's on fire. All my feelings grow, we can go higher. Oh, I just want a girl, baby, just to call my own. And I just want to dream, I don't have to dream alone. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, midnight lady, eternally. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, eternally. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get high. every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind. E o tempo vai correndo e a nossa emissão prosseguindo. Os próximos artistas desta emissão vão nos trazer grandes músicas. So Much Go On, a música do grande Freddie Mercury, que já nos deixou, e do seu grupo Queen, que de imediato se extinguiu após a morte do intérprete. Vamos ficar também com George Michael e A Different Corner, para continuarmos com grandes músicas. Vamos ficar depois dessa música de George Michael com uma música que eu acho que o ouvinte a conhecerá muito bem. É uma música... como é que eu posso dizer? É uma música... bom, ela já tem alguns anos, é um facto, mas eu acho que continua a ser reconhecível, digamos assim. A música que vai poder ouvir é de Toni Braxton, chama-se Spanish Guitar, e logo depois vai poder ficar com uma música dos Clã. Vamos recordar o tema de 1999, Conta-me Histórias Daquilo Que Eu Não Vi. É a música que vai então poder escutar nesta tarde tranquila de domingo. É assim que vamos dando continuidade ao nosso programa e esperamos que as músicas que vão chegando até si sejam do seu integrado. Eu sou o Carlos Bonaparte e é um prazer enorme estar consigo. Fique bem e até já. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show must go on. Thank you. cabeça na almofada e respiras satisfeito. Quero o teu amor sem sentido nem proveito. Agora que repousa. Sofrendo ter amado. chegado o momento de acabarmos a segunda e penúltima parte do nosso programa. Vamos só para mais um pequeno bloco publicitário para depois voltarmos para a terceira e última parte do nosso espaço radiofónico. Mas antes, como já é costume, tenho mais 4 músicas para lhe oferecer. 4 músicas que certamente o ouvinte gostará de recordar. Vamos chegar com Don't Think of Me, a música de Dido, lançada em 1959. Aqui em Portugal chegou apenas 2 anos depois e foi tudo porque Stan, ou melhor, Eminem, lançou o tema Stan. Escolheu Thank You, música de Dido, como acompanhamento musical. Ela fez sucesso, tornou-se famosa e chegou até nós o álbum I'm No Angel. Ou melhor, o álbum chama-se só No Angel. Isso é o tema, veja, que se chama I'm No Angel. Mas a música que vamos escutar chama-se Don't Think of Me, é a faixa 3. Vamos depois escutar também mais 2 temas. Estes em português, Ai Que Bem Que Sabia, de Tonisha. E depois a música de Paulo Alexandre, O Verde Vinho. Pois é, ai que bem que sabia o verde vinho, não é? Vamos, eu por acaso sou anti-álcool, mas acredito que a muita gente cairia bem agora um verde vinho. Vamos ficar depois, para finalizar esta primeira parte, com uma música que... mas já lá vão alguns aninhos, não é? Ora, quer da música, quer da versão que depois foi lançada. A música chama-se Ironic, é um original de uma cantora que já esteve aqui, Alanis Morissette, esteve aqui nesta emissão e metaforicamente, lá está. Mas vamos ouvi-la na versão de Patrícia Candoso. Ela que lançou um trabalho chamado O Outro Lado, em 2004, e esse trabalho musical incluía a faixa 8, Ironic, uma adaptação da música original de Alanis Morissette. E é mesmo então essa música de Patrícia Candoso, ou essa versão de Patrícia Candoso, que vamos escutar já de seguida. Ironic, a música que vai encerrar a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Eu volto depois de um pequeno bloco publicitário, não saia daí, até já. So you're with her, not with me. I hope she's sweet and so pretty. I hear she cooks delightfully. A little angel beside you. So you're with her, not with me. Oh, how lucky one man can be. I hear your heart is smiling clean. Oh, how lovely with your homecoming queen. Oh, how lovely it must be. See you.

A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Olivia! Olivia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta, assassinada, Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz-lhe Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Todos os dias, segunda a sexta, entre as 14 e as 16, fica a par, entre as músicas, de novidades, curiosidades, do estado do tempo e aproveite para pedir a sua música. Rádio à Tarde, de segunda a sexta, entre as 14 e as 16, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web todas as terças às 18, para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som, todas as terças às 18, na Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7:30 da tarde, ao sábado chega mais cedo, às 19 horas. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Sonoplastia, organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços ou lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com. Ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Ouvinte, bem-vindo à terceira parte, a terceira e última do nosso Domingo à Tarde. Nesta tarde de domingo, já de sábado, domingo à tarde ou sábado, tá bom. Nesta tarde de domingo, 19 de setembro de 2010. Pois é, estamos a caminhar para o final de mais um mês. Vamos agora ficar com 4 músicas e serão 4 músicas que vão anteceder as minhas despedidas. Pois é, é uma parte pequena esta, mas enfim, é o que temos, não é? Vamos chegar nos próximos instantes com 4 temas vindos, sabe de onde? Pois é, 4 temas vindos de Espanha. Tino Casal e Los Arquiduques são os primeiros, trazendo o tema Linda. É uma música muito antiga e que vamos lá recordar, porque é sempre bom recordar. E também, quem sabe, descobrir, para quem não conhece Los Arquiduques, nem sequer Tino Casal, o líder da banda. Vamos ainda ficar com mais uma música, aliás, são todas elas vindas de Espanha, ou quase todas. Salvatore Adamo traz-nos o tema Aline, ou Aline. Vamos ainda ficar com Juan Camacho e A Ti Mujer, música dos anos 70 da Espanha, e também Los Hombres G, Devuélveme a Mi Chica, uma música que incluiu uma frase que muito agitou a América Latina, Sufre Mamón, a música, o verso que muito fez mexer a América Latina. Em Espanha era outra coisa. Em Espanha aquilo era... Eles eram os maiores. Na América Latina depois também se tornaram, mas a penetração era muito mais difícil no mercado musical latino-americano. Enfim, eram mais conservadores. Este Sufre Mamón não veio nada a calhar. É, mas sem dúvida uma grande música. Devuélveme a Mi Chica, a música de Los Hombres G. E são estas as 4 músicas que vamos escutar antes então das minhas despedidas. Espero então que tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia da Rádio Antena Web. Je l'ai cherché. sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage. Comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste por primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. Fui sin saberlo de tu vida, poco a poco la distancia fue más grande entre los dos. Tú cumplías aquel día 20 años y ocultabas en tu alma mi promesa de volver. Pero recuerdas que yo te amé y que en mis brazos fuiste primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, mi pensamiento hasta allí, aunque no viva contigo, en sueños te hablaré. A ti, mujer, donde quiera. estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Se na intervenção anterior lhe disse olá, bem-vindo à terceira parte, nesta segunda intervenção vou-lhe dizer adeus, até à próxima. É mesmo assim, o nosso Domingo à Tarde está a chegar ao final. Há tempo para mais três temas, mas não mais do que isso. Vamos fechar as portas por hoje, atenção, por hoje. Porque na próxima semana estamos de volta para mais música. Ora bem, vamos ficar agora com Olivia Newton-John. A música que vai escutar chama-se Hello Xanadu. É uma música muito conhecida. Logo depois vou trazer, deixa cá ver. Está a pensar em trazer o tema chamado Girls, Girls, Girls. O que é que me diz? É um tema bem divertido este que vai poder ouvir. Logo depois vamos ficar com outra música também com uma batida parecida. É dos The Carpenters, Please Mr. Postman. É assim que se chama a música que vai encerrar a nossa edição número 33 do Domingo à Tarde. Diga lá, 33. É a nossa emissão de hoje a ser encerrada então com os The Carpenters. Please Mr. Postman, é assim que se chama então o tema. Da minha parte é tudo, quero que saiba que foi um enorme prazer em estar consigo, trazer-lhe estes temas, fazer-lhe companhia e só desejo que de hoje a 8 dias estejamos todos juntos e possamos dar continuidade às nossas emissões do Domingo à Tarde. Já a seguir também vamos ter um espaço em branco porque hoje não há Latinoamérica, mas às 21 retomamos com o Ouro e Platina, a edição semanal aqui na Rádio Antena Web. Fique bem, tenha a continuação de um ótimo domingo e... até para a semana. próxima estação, Antena Web. Intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movies. Those lovely photographic splendors in and out of magazines. It's world of beauty queens falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way. Top of the world is swinging, don't sit twiddling your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Hold on, the dazzling charm. Get up, find those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. Well, that's certain moment. Moonlit oceans, girls full of emotions. Stepping on that snow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man. Dropping in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling. When it comes to pleasing, they know their way. Top of the world is swinging. Don't sit till your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up, find those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. Well, that's certain. Moment when you draw back the curtain. Top on, the world is swinging. Don't sit till your thumbs. Get up and eat those pretty girls. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, wait.